brasileiro, só dança na mão do governo. Mas agradeço por ainda estar inteiro, pois um gringo falou que o Brasil é festa o ano inteiro. É carnaval, é futebol, é Rio de Janeiro, é o samba no pé, nem isso mais é. Antigamente o carnaval era nosso, mas hoje infelizmente eu nada posso fazer. A mídia, o dólar, o tiraram do povo, arrancaram toda a carne. Será que vão levar o osso? Tô de saco cheio, sou brasileiro, me ferro o ano inteiro, engolindo um sapo de estrangeiro, ouvindo do governo. Povo brasileiro, não entre em desespero. Ai, Dom, você sabe qual é o problema? Não. Então se olha no espelho. É isso mesmo, o problema somos nós. Não falamos, não reclamamos, estamos sem voz. O povo subestima sua própria força. Não chega junto, ó, mano, tá tirando vagabundo. Estamos rindo do que não tem graça. Mais uma vez a gente vai dançar, só que num ritmo diferente, porque aquele já passou, eles tiraram da gente. O ritmo agora é aquele que sai do pente. A pergunta já foi feita pelos irmãos de atitude, Blacks in the Hood. Que país é esse? Que passa fome, passa frio e não aprende. A mudança será feita se tomarmos a frente. Temos que mudar esse panorama. No exterior de terceiro mundo eles nos chamam. Nossa política é suja, eles nos enganam. Até no comercial da TV engana o povo. Brasil, união de todos. A falta de bom senso é a causa do retrocesso. Portanto eu lhe peço, seja um cara honesto. Seja um cara honesto, mas também esperto. Há muita sujeira no Congresso Nacional, é imoral. CPI, PC, FHC, FDP. A corrupção nunca deixa pista. Não deixe o Brasil acabar em pizza. O que falta é a atitude pra invertermos a história. Sem demora, esse papo tá grosso, mas mesmo assim eu falo. Não seja alienado, não deixe os podres tomarem a frente. A coisa é mais do que séria e tá ficando quente. Nada mudou, pouco se fez. Muito tempo se passou, do colonial até o atual. A minoria sempre imperou, a maioria sempre dançou. Nunca acordou, sempre imperou, e a solução nunca chegou. Mas mesmo assim, eu sou mais Brasil, e você até o fim, muito mais Brasil. Mas mesmo assim, eu sou mais Brasil, e você até o fim, muito mais Brasil. O futuro está em nossas mãos, a verdade é uma só, ela não é, Dom? É isso aí, man, não existe outro caminho senão a verdade. A nossa fé em Deus é muito forte. A gente dorme, a gente sonha, a gente tem pesadelos. Convivemos diariamente com o desespero. O Brasil tem que ser solidário consigo mesmo. O brasileiro tem que ajudar brasileiro. É norte, é sul, é leste, oeste, é o Brasil inteiro. Nordestino, carioca, paulista, gaúcho e mineiro. O Brasil é uma nação do tamanho de um continente. Precisamos nos unir e ir à frente. Estamos jurados de papel passado. Estamos acostumados a sermos roubados, desclassificados. Estamos cansados de sonhos desperdiçados. Filosofia de rua mostra a todos que a vida é dura, mas temos que preservar nossa imagem. Aqui não pode ser o país da sacanagem. Mas mesmo assim, eu sou mais Brasil.